acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Essa noite, essa noite. E o telefone do sucesso é 719-9317-6183. A Roche vem. Aceita em sua casa, já que eu não posso te ver. Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje o nosso amor acabou. Já fui dar pra mim, eu vou meter o louco. Que eu não vou voltar. Adeus, curta essa vida, eu vou por te indicar. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. Vem acabar essa noite. Vem acabar essa noite. Vem acabar essa noite. Vem acabar essa noite. Essa noite, essa noite. Vem acabar essa noite. Vem acabar essa noite. Essa noite, vem acabar essa noite, essa noite, essa noite. Essa noite, essa noite.